Bola na Rede. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 13º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Esta semana, como é habitual, temos cá os nossos três comentadores esportivos. O João Monteiro pelo Futebol Clube do Porto. Olá, João. Ora, boas. O Afonso Silva pelo Sporting. E o Tiago Martins pelo Sport Lisboa e Benfica. Olá, Tiago. Ser benfiquista é estar no Bola na Rede até às tantas da noite. É verdade, é bem tarde. Temos que tirá-lo do programa. Querias? Querias? Era bom. Há uma votação com papelinhos. Vamos fazer uma votação com papelinhos? Isso já é moda aqui na ESC. Então pronto, vamos iniciar então com a jornada. A jornada. Vou começar a jornada por ti, João Monteiro. Olá, João. Novamente. Olá. Vamos falar do Pedro Pinheiro Futebol Clube do Porto. Tu dizes boas hoje. Yeah, hoje ele está mais bem boas. Educado. Está bem. João Monteiro. Pedro Pinheiro 0, Futebol Clube do Porto 8. Tinha piada. O jogo tem história. Tinha piada, realmente. O jogo teve história? Ou foi ver o Porto a meter gols dentro da baliza do Pedro Pinheiro? Opa, olha, acho... Opa, e os primeiros 15 minutos... O Porto ameaçava e tal, e avançava, mas ainda não estava ali a sair nada. O primeiro golo lá começou a desencravar e depois foi sempre a andar, foi uma máquina. Não é um jogo assim com grande história, não foi um jogo muito fixe de ver. Não foi um jogo muito fixe? Não foi um jogo muito fixe, não. Há jogos fixes. E bacana, não foi bacana? Não, também não foi bacana. E diz-me uma coisa, João. Na semana passada falámos do Walter, de não jogar e não ser convocado para a Liga dos Campeões, e o Walter... mete 4 dos 8 golos do Futebol Clube do Porto. Sim, espetou 4 pinhas contra um clube que tem o nome como Pinheiro. Opa. Não interessa, estamos a falar do Walter que marca sempre que joga. Não, e 4 golos não é qualquer um. Está bem, ora aí está. Volto a dizer só aquilo o Carlos Bueno. Que eu disse semana passada, que faz lembrar o Farias. Mas então é preciso avaliar as coisas. Eu acho que o Walter é mais ponta de lança do que o Kleber. O problema do Walter é que está ali com muita picanha em cima. O gajo está um bocado gordinho. Ainda? Ele não está assim tão gordo. Porquê? Foste com ele para a cama? Fui. Ah, vê lá então. Porquê? Ele está um bocadinho assim gorducho. Está um bocado balofo o rapaz. Mas eu acho que ele é mais balofo, ponta de lança. Balofo, gostei. João Monteiro, e diz-me uma coisa. Se fosses tu o Vítor Pereira, nesta altura estarias arrependido por não ter convocado o Walter? Bem, se eu fosse o Vítor Pereira... Primeiro tiravas um curso de treinador, não é? Exatamente. Okay. Nível 1, depois nível 2, depois nível 3, e se me deixassem... Se a UEFA deixasse, ainda nível 4. Se eu fosse o Vítor Pereira, nunca teria feito o que ele fez, que era só meter o 1 ponta de lança, e ainda por cima o Kleber, o mais inexperiente deles todos, lá para a Champions. E teria ido buscar outro ponta de lança. E alguém que me desse algumas garantias. Pá, é assim, alguém que gasta 13 milhões para ir comprar o Danilo, não percebo como é que não gasta 15 milhões para ir buscar um dos melhores pontas de lança brasileiros. Mas pronto. Que é o Leandro Damião. Pá. E o Alexandro, por 8 milhões e qualquer 9, coisa. Acho que foi 9 milhões. Acho que foi 9 milhões. Sim, e ele nem sequer é a primeira escolha. Pronto, ora aí está. A gente daqui a um ano vai ver o que é boa escolha e o que é má escolha. Agora, o Vítor Pereira está arrependido e está muito bem arrependido, porque não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Não achas que foi um risco? Assim como o Jesus agora vai ter problemas para cobrir o lugar do Emerson, que foi expulso no último jogo do Benfica na Liga dos Campeões, o Porto poderá ter um risco sempre que o Kleber não jogar. Que o Hulk não é bem um ponta-de-lança, apesar de no Brasil jogar a ponta-de-lança, não é um ponta-de-lança, e não tem mais opções. O que o Vítor Pereira pode vir a fazer portanto, ignorar a posição do ponta de lança e fazer o que já fez em alguns jogos, que foi jogar em 4-4-2, mas os dois lá à frente, nenhum deles era ponta de lança. São segundos avançados, para ninguém. Não, exatamente, faziam ali a movimentação de extremo para que não era bem extremo, mas sim para segundos avançados, exatamente. Sim. O Djalma foi inscrito na Champions ou não? Não, acho que não. Não, o Djalma não foi. Portanto, ora aí está, ele fazia um 4-4-2. Então ele escreveu quantas pontas de lança tens não, ideia? Não, ponta de lança mesmo, só o Kleber. Depois avançados, pronto, tem o Hulk, tem o Varela, tem o Ramos. Sim, nenhum deles está para ali. Por exemplo, eu acho que daqueles todos, o mais ponta de lança deles todos, sem ser o Kleber ou o Walter, é o Ramos. E eu gostava de ver o Ramos a fazer ponta de lança. Tem uns pezinhos, meu. Opa, tu és fã do Ramos. É um bocadinho. Ele sorri e fica com as bochinhas vermelhas quando fala dele. Tem o Ramos? Ah, eu? Não, sim, tudo. Oh, Tiago, na semana passada lembras-te quando falaste do Bellucci e que tiveste aqui uma discussão sim, com o... Sim, sim, sim. Não houve discussão nenhuma. Porque eu tive razão, portanto, não... Não, não sei se viste o segundo gol, creio que foi o segundo gol do Porto. A jogada do Bellucci para o gol. Eu até gostei do Porto ali naquele pequenino... Gostaste da jogada? Uma jogada fantástica. Foi fantástico, é verdade. É verdade. Para a defesa do Pedro Pinheiro. Já, foi fantástico. Olha, que eu nem sei se uma defesa de, de uma equipa da Liga dos Campeões conseguia tirar a bola ao Bellucci naquele é muito bom. Afonso, isto é, a história acabou rápido. Não queres falar mais do Porto? Não, pá, não há mais nada para falar. Foi um jogo muito interessante. Deu para dormir um bocadinho, ali na segunda parte. Afonso. No meio dos 500 golos. Famalicão 0, Sporting 2. Dois golos do teu amigo Ricky Van Wolfswinkel. O RVW9. Ei. Já chegou a esse ponto? Ah, pelo menos a média de golos em Portugal, não há nenhum avançado que o supere. Muito bem. O que é que achaste do jogo, Afonso? Satisfeito com a vitória, mas ainda... Quantos golos é que o Van Wolfswinkel parte... tem? 8 golos em 9 jogos. Então está igual ao Nolito. Okay. Pronto. Só que o Nolito deve ter mais um jogo. Pronto. Então não está igual. Não interessa. É típico do benfiquista. Ah, então está igual. O Porto está igual ao Benfica. Pois, mas o Porto nos últimos anos ganhou uma porrada de títulos. Quem é que... Ah, tá, não sei quem é que ganha... Então não está igual. Então, pronto, aí por acaso tem razão, porque quem ganha a botadora em casa de empate é aquele que chegou menos tempo, não é? É. Pronto, então está bem. Então neste caso dou razão aqui ao Ligue. O Nolito então joga menos tempo do que o Rick Van Wolfswinkel. Achas que sim? Joga menos tempo? Claro. Não, é capaz, ele é capaz de estar em mais jogos, mas entra aos 50. Ele alterna com o Bruno sim, César. Mas pronto, não é por aí, ainda falta muito campeonato. Afonso, Famalicão Sporting. Ainda tremeste na primeira parte ou não? Em termos de finalização, o Sporting estava com dificuldades para quebrar a barreira defensiva do Famalicão. A única coisa que preocupa é chegares a meio da segunda parte, nestes jogos de taça contra equipas mais pequenas, é ainda estares empatado. Porque isso galvaniza... Por isso mesmo é que eu te perguntei. Mas não dormi, sempre achei que o Sporting ia ganhar, sempre tive fé na vitória do Sporting, também não é uma coisa com a qual eu já me habituei nestes últimos jogos, portanto, a única coisa que neste jogo eu não me habituei foi o Sporting marcar aos 3, 4 minutos de jogo, mas pronto, marcou mais tarde, marcou 2 golos. Agora, em relação ao jogo propriamente dito, não gostei das escolhas do Domingos para aquele jogo, acho que foi uma péssima ideia ter trocado o Evaldo pelo Inso a lateral esquerdo, ter colocado o Inso a extremo esquerdo. É o Guimarães com o Rames e tu com o Inso. Ah, okay. Não, porque não, mas sim, mas o Inso não rende tanto a extremo esquerdo como rende a lateral esquerdo e o Evaldo simplesmente não rende. Nem a extremo, nem a avançado, nem a guarda-redes, nem nada. Em posição nenhuma. Nem a roupeiro, nem nada. Mas temos o Paulinho, portanto o Paulinho é insubstituível. E achas que foi por isso que o Domingos ao intervalo faz aquelas duas substituições que deixou toda a gente? Não deixaste acabar. Então vá, continua. Sim! Gostava de ter visto o Arias a jogar. Não jogou. E não jogou. Esperava que ele tivesse jogado a titular, não jogou. E o Rubio? Gostava de ver o Rubio a titular e também não jogou. Pá, e ele, daqueles jogos está sem te dar liberdade para fazeres algumas alterações, às vezes um bocado mais arrojadas. E eu esperava sinceramente que ele as tivesse feito. Agora, pá, foi uma vitória justa. Apesar do Famalicão se ter batido muito bem durante o jogo todo. É uma equipa de segunda divisão, se não estou em erro. Mas podia ter ganho o Sporting por mais golos, ganhou por 2-0. E isso para mim é o mais importante. Pá, destaco o Wolfswinkel com 2 golos. Já é hábito desbloquear os resultados do Sporting. O Evaldo pela negativa é o meu destaque. E destaco pela positiva e para mim dos melhores elementos em campo foi o Marcelo Boeck. Era isso que eu tinha a perguntar. Gostaste do Marcelo Boeck? Gostei bastante. Mostrou uma segurança enorme entre os postos. Fez uma ou duas defesas de qualidade. E é uma boa alternativa ao Rui Patrício. Acho que o Rui Patrício não pode... Achas que o Marcelo Boeck, pelo jogo que fez, merece jogar a Taça de Portugal? Até a final? Sim, sem dúvida. Bem, peraí, só um parênteses. Quanto é que custou o Wolfswinkel? Custou 5 milhões e 300 mil euros, não estou a ver. Estás a ver? Estás a ver como por 5 milhões se vai buscar um bom ponta de lança? Mas ninguém dava nada por ele no início. Eu não dava, muito sinceramente. E o Porto vende 40 milhões o Falcão e não vai buscar ninguém de jeito. Afonso, o que eu estava a perguntar há pouco, que tu disseste que ias dizer... Soltou uma lágrima agora, não sei se viste, ali o lado azul... Ele está triste. Em relação às substituições que o Domingos faz ao intervalo, que tira 2 defesas e lança... Não é, não foi neste jogo. Foi. Foi. Ok. Em relação às 2 substituições que o Domingos faz ao intervalo, Surpreendeu-te ele ter tirado os dois defesas centrais e ter colocado um defesa central? E agora ajuda-me, que eu não me lembro quem foi o outro jogador que entrou ao intervalo. Também não te lembras. André o que é Santos? Muito... Não, André Santos foi titular. Não, André Santos foi titular. Um jogador de ataque, e não me lembro. Eu vou ver à internet enquanto tu vais-me comentando isso. Mas pronto, houve outra coisa que me chateou um bocado na gestão do jogo por parte do Domingos Paciência. Primeiro, o Oniu jogou a titular e tinha feito os jogos pelos Estados Unidos, tinha viajado milhares de quilómetros até Portugal. Cá está, o Oniu foi um dos que saiu, exatamente. O Oniu saiu e entrou o Rodrigues. O Rodrigues, para mim, acho que entrou logo no início da segunda parte e fez uma exibição miserável. Por culpa dele... Olha, Afonso, deixa-me só interromper-te. Ele ao intervalo tirou o Daniel Carriço e o Oniu, que são dois defesas centrais, e colocou o Alberto Rodrigues, que realmente é central, e o Pereirinha. Sim, colocou o Pereirinha, atacou muito mais, acho que passou a jogar com três defesas. Sim, sim, sim. Era isso que eu te ia perguntar, o que é que tens a dizer desta substituição? Achas que o Domingos finalmente arriscou? O Domingos não é conhecido por ser um treinador que arrisca muito. Eu não acho que ele tenha muito sinceramente arriscado. Agora, a substituição do Oniu parece-me forçada, porque ele não estava em grandes... Achas que nem devia ter jogado? Em grandes condições físicas, não devia ter jogado. Só que o problema é que o Rodrigues também não estava em grandes condições físicas e o único central que tu tinhas para jogar era o Carriço, porque o Polga também não está em grandes condições. Isso vai-me preocupar, porque nós não temos muitas alternativas. Se eles continuarem lesionados, digamos assim... Provavelmente iremos que ir buscar alguém aos Júniors. O Tiago Ilori fala-se que poderá juntar-se ao plantel para os próximos jogos. Muito bem. Eu vou encerrar agora. Sim. O jogo da Taça. Não sei que tenhas mais alguma coisa não, dizer, não. Tiago, vou agora passar a ti para falarmos do Portimonense 0, Benfica 2. Golos do Bruno César, que até foi um dos melhores em campo. Não sei se gostaste assim tanto. Já vamos mas lá. Eu acho, já acho que foi dos melhores hits do Benfica. Uhum. E do Rodrigo, que se estreou a titular e até jogou bastante bem, tendo, inclusivamente, elogios do Jorge Jesus. É verdade, sim, senhor. Gostaste do Rodrigo assim tanto como o Jesus? Gostei. Acho que é uma aposta para o futuro, mas eu, no que toco aos meus avançados, e isto acho que é uma herança do passado, gosto de esperar para ver, principalmente no Benfica. Portanto, pronto, é isso. Acho que ele tem potencial, mas vamos ver. Os anos vão passar, os meses vão passar, este ano vai passar e a gente vai ver o que é que ele consegue fazer. Anteontem voltou a estar bem no jogo para a Liga dos Campeões, mas a gente já fala sobre isso também. Portanto, uma nota positiva para o Rodrigo, que é o que interessa, para quem faz um primeiro jogo no Benfica. E mais uma coisa, gostaste da audácia do teu treinador em colocar Nelson Oliveira, David Simão, colocou o Eduardo, que é o guarda-redes suplente. Exatamente. Miguel Vítor. O Miguel Vítor foi... O Miguel Vítor não começou a titular ou começou? Miguel Vítor começou a titular do lado direito. Lado direito, ok. Já. Não sei, várias novidades no Benfica. E alterou também o centro de meio-campo também. Exatamente, jogou o Matic. O que resultou minimamente bem. Acho que faltaram algumas coisas, não é? Acho que faltou entrosamento, o que falta sempre. Um jogo em que alteramos quase 100% do 11, não foi 100%, mas andou perto dos, sei lá, 85%. A defesa manteve-se e o a nível central. O Bruno ficou César ficou de fora o Gaetan e entrou o Nolito e o Bruno César. Exatamente, o Nolito e o Bruno César. Eu acho que eles não combinam muito bem, porque são jogadores, e isto faz obviamente que é um ponto de vista racional, são jogadores muito semelhantes, na medida em que gostam de encurtar o jogo para o meio, gostam de afunilar um bocado, porque é isso que eles sabem fazer, sabem chegar à frente da área e rematar. O Benfica perde no extremo, né? E portanto, exatamente, o Benfica perde a nível de extremos, perde a nível de flancos, e não há bolas bombeadas. No entanto, há que saber compensar isso, e acho que aí o Jesus esteve bem e deixou de apostar em jogadores altos no ataque, como seria, por exemplo, o caso de Cardoso, que possam encostar de cabeça. Apostou então em jogadores mais, sei lá, mais voláteis, mais rápidos, e que sabem jogar nas costas do ataque. O Rodrigo acho que mostrou isso, acho que vai ser um bom jogador a esse nível daqui a algum tempo, acho que vai saber jogar bem nas costas. E o Nelson Oliveira, que é um que eu gosto de chamar um saltitão, que anda sempre de um lado para o outro e que transforma bastante o jogo a nível ofensivo, principalmente ali junto à entrada da área e também dentro da própria área. Portanto, nota positiva, ainda que o Nelson Oliveira tenha estado um pouco apagado, infelizmente. Para além do Rodrigo, houve mais algum jogador que tenha chamado a atenção? Gostei do Bruno César, não só pelo golo. Gostei porque tenho visto jogar constantemente, isto porque o Jorge Jesus tem gostado de ir por lá dentro. Isto soa tão mal. daí que, pronto, ainda bem que tem sido essa a escolha dele, de colocar Bruno César principalmente do lado esquerdo, e ele tem mostrado o porquê de conseguir substituir o Nolito e de conseguir manter aquele lugar só para ele, porque é um jogador inteligente, é um jogador que não costumamos ver jogar assim, digo eu, no que toca a jogadores brasileiros há pouco tempo na Europa, e ele não está cá há tanto tempo a jogar o nosso futebol, principalmente o futebol português que chegou este ano, e portanto há que ressalvar isso, há que dizer que quando um jogador é bom realmente é, e ele tem sido, agora só lhe falta uma coisa, acho que é clarividência, para quando é capaz de lançar uma jogada, não ser, digamos, fuçanga e querer rematar a baliza. Ainda bem que ele é o chuta-chuta, e ainda bem, pronto, e felizmente é o como deve ser, mas às vezes tem de ser um bocadinho menos chuta-chuta, e ver que olha, principalmente neste jogo contra o Portimonense, o Rodrigo entrou várias vezes, principalmente o lado esquerdo junto a ele, e ele não conseguiu ter o discernimento para decifrar ali algumas jogadas que até poderiam ter dado em golo, porque o Rodrigo esteve bem, eu acho que sim. Para além disso, gostei do Eduardo, acho que teve seguro, acho que esteve tranquilo. Também não houve assim muitas oportunidades. Não houve muita coisa para fazer, é verdade, mas aquilo que houve ele resolveu bem. E pronto, e é pena que ele tenha a ideia de se ir embora. Posso dizer que no princípio do ano, quando ele chegou, não era, sei lá, não era meu grande desejo tê-lo por lá, mas agora tendo ele chegado, eu acho que ele pode ficar, pelo menos é a minha opinião. Mas agora, obviamente, que a vida ficar... dele, a carreira dele, exatamente, pronto, está. A carreira é em vésperas de europeu. Exatamente, portanto é questão de vermos quem é que temos para a baliza de Portugal, e a verdade é que ele seria um dos possíveis eleitos. Achas e que diz uma coisa? Achas daí que o Eduardo... eu compreendo, por exemplo, também o motivo do Nuno Gomes ter saído, e se o Eduardo fizer o mesmo, vai ser bastante semelhante, e temos de compreender, não é? Cá está, o Nuno Gomes está a acabar por ser chamado à seleção. Exato. E agora pergunto isto: achas que se o Eduardo saísse agora do Benfica ia recuperar o lugar na seleção? O Afonso está a dizer que não, já com a cabeça. O Afonso não com a cabeça, é verdade. Epá, é difícil. A verdade é que é difícil. Depende do clube para onde ele fosse. Se ele arranjasse um clube... aliás, ele, sejamos sinceros, ele não pode sair nesta altura. Teria de sair mais tarde. Ele pode sair em janeiro. Pronto, pode sair em janeiro, é o que eu estou a dizer, mas é muito mais tarde. E, portanto, temos de ver até que ponto é que ele já não sai tarde, é que ele já não começa a jogar tarde noutro clube. E adaptações, períodos, um ou outro período mais difícil que possa acontecer ao início, logo à chegada a esse novo clube, sei lá, isso não faz sentido ele sair. Assim, faz sentido se ele o quiser. Agora vai ser difícil, obviamente, ele conseguir conquistar um lugar na seleção passando para outro clube só em janeiro. E portanto, só começando a jogar bem lá a meio de fevereiro, quase princípio de março, é um bocado difícil. Agora diz-me, achas que se ele ficar no banco do Benfica, o Paulo Bento vai chamar para o europeu? O Paulo Bento já deu a entender que o Eduardo será sempre um guarda-redes da seleção. Ele chama, sim. Portanto, ele chama. Isso não, é não, não isso vai não perder a titularidade. O lugar de titular da seleção está entregue ao Rui Patrício. Pois. Não é por ser do Sporting, mas o Paulo Bento sempre teve um gosto especial pelo Rui Patrício. Mesmo em alturas em que jogava menos, o Rui Patrício foi sempre titular no Sporting. E acho que vai continuar assim na seleção. Sim, portanto, ele, o mas, Eduardo mas, pode mas ter lá o Eduardo lugar, pode mas... chamar para o não, não, acho que o Eduardo vai deve ser chamado, chamado para a seleção. Agora, que se vai jogar como titular, não acredito. Exato, até porque exato. Se houver um azar com o Rui Patrício, acho que o único guarda-redes à altura será o Eduardo. Sim. Agora, chamo-vos aos três a falarmos do jogo de anteontem do Benfica-Basileia. Tiago, vou começar obviamente por ti, porque és benfiquista e... Porque... Ah, quero só dizer uma última coisa acerca do Portimonense. Gostei bastante de ver o David Simão também. Acho que esteve bastante seguro. E esta aqui eu deixo em homenagem do nosso moderador. Por acaso, eu gosto muito. Gosto muito. Não, não é sobre ele. Que gosta muito de um particular jogador do Benfica, que é o craque da Vilha. Como tu lhe chamas, que fez um bom jogo. Agora, é assim, se faria mais bons jogos sem ser contra clubes como o Portimonense, isso eu já não sei. O que eu sei é que vai ser difícil para a semana, 3 de novembro, se não me engano, jogar contra o Basileia novamente e fazê-lo sem Emerson e sem Capo da Vilha, porque ele não está nos convocados para a Liga dos Campeões. E já agora pergunto, quem é que jogará aí? Quem é que jogará aí? Olha, vou lá eu, comprei ontem umas chuteiras e portanto vou jogar do lado esquerdo. Epá, não sei, já se provavelmente... no Luís Martins, que é o miúdo. E fala-se também no César Peixoto. Não sei se não tens acredito, noção disso. Não acredito muito. Pá, também não acredito até, muito, mas... Inscrito, sim, ele está inscrito. Ele está inscrito, mas nem joga. Nem treina, acho eu. Como é que se inscreve o César Peixoto e não se inscreve o Capo da Vilha? Limites estrangeiros. Pá, não fui eu... Pá, qual limite estrangeiro? O Capo da Vilha é praticamente português. Não, mas... Não sei se seria o limite estrangeiro ou não. Não sei, ontem, não foi o que fiz a inscrição. Aliás, anteontem, depois do jogo do Basileia, não sei se ouviste uma entrevista do Miguel Vítor que se disponibilizou para jogar a lateral esquerdo contra o Basileia. Eu já tinha pensado nessa possibilidade, ou então trocar e jogar o Miguel Vítor do lado direito e o Maxi do lado esquerdo, mas isso seria... Mexer demais. Yeah. Isso seria muito difícil. Seriam dois flancos assim muito, muito instáveis. Agora sim, o jogo vai ser contra o Basileia, certo? Portanto, vamos ter de contar novamente do lado, no lado esquerdo com aquele senhor que tem um nome parecido com uma cantora pop colombiana, que o Shaqiri. Muito exatamente. Bom jogador. Pronto, e portanto, ele, quando é para arrancar, ele arranca bem. Eu acho que é um puto que ainda é bastante convencido e que ainda não sabe muito bem o que é que faz, mas a verdade é que ele faz coisas assim de vez em quando. Foi o jogador que mais chamou a atenção. Se ele faz uma malandrice no princípio do jogo ou no final do jogo, pode matar o jogo para o empate. É tipo um Di Maria. No princípio? Sim. Sim, acho que sim. Pode ser visto como isso. Foi o jogador que mais chamou a atenção do Brasil. Fazia uma malandrice e de facto estragava os jogos às equipas adversárias do Benfica. E portanto isso pode acontecer. E acho que é um valor, um grande valor potencial para o futuro ali no Basileia. E portanto temos de ver se Miguel Vítor consegue aguentar as investidas dele, porque até o próprio Emerson para mim é um bom jogador e vai continuar a ser um bom jogador. Não conseguiu e daí que foi para a rua. Mal expulso, não pela decisão do árbitro, mas mal expulso devido à decisão do próprio Emerson. Foi o Emerson não e o pena. Jesus. Não Jesus também pena, foi para a rua. Sim, a gente também já fala sobre isso. Pronto, vamos já então ver esse jogo que o Benfica ganhou 2-0. Novamente o Bruno César fazer um gol. Sim, e o Cardoso que entra. E o Cardoso que entra e acho que é o primeiro ou segundo toque que ele dá na bola. Exatamente. Que é o livre. Surpreendentemente ficou no banco o Cardoso. E não, acho que assim tão surpreendentemente. Esperavas que o Rodrigo fosse titular? Não esperava que o Rodrigo fosse titular. Esperavas, se não fosse, seria talvez, o Saviola. Esperava talvez que o Saviola jogasse num esquema tático parecido, perto do 4-5-1, digamos assim, em que o Saviola seria uma espécie de, como há bocadinho o Guimarães estava a dizer, o João estava a dizer, de segunda avançada, em que nós chegamos a ter um ponta de lança. Isso não tem resultado mal, porque temos tido extremos que não vão aos flancos, mas que sabem vir para dentro, que sabem funilar, que neste caso seria o Bruno César, lá está, deu golo. E também o Gaetan, que ainda faz alguma compensação ali do lado direito, se bem que eu acho que ele não joga muito bem ali. E ontem ele esteve muito recuado, não mostrou aquilo que sabe fazer bem, e portanto isto é algo que Jesus tem de saber gerir. Se é jogar com Bruno César e com Nolito no lado esquerdo, com um ou com o outro, obviamente, e sempre com Gaetan na direita. Ou se não valerá a pena arranjar um substituto possível para a direita e tentar passar assim o Gaetan para a esquerda e ver o que é que se pode fazer com o Nolito ou com o Bruno César. Sim, é uma dor de cabeça, é verdade, mas a verdade é que Gaetan faz 20 vezes mais do lado esquerdo e, portanto, isso não pode ser esquecido, visto que estamos a falar de um jogador que daqui a um ano, não digo esta época, mas para a outra, pode estar a ser vendido, infelizmente, porque isso acontece sempre no Benfica, mas pode estar a ser vendido não por 20 milhões, mas por uns 30, porque ele dá bem para isso. Para onde? Oh, Tiago, mais uma coisa. Antes de concluirmos o Benfica-Basileia, e se o Afonso e o João Monteiro não tiverem mais nada a dizer, João... Sobre o quê? Já falo contigo. achas que a titularidade do Rodrigo e a chamada do Cardoso ao 11 implica que Saviola já esteja a ser colocado de parte? Não, não acho. Por acaso não, não acho. E acho que vai continuar a ser um jogador presente. Eu acho... Achas que o Rodrigo roubou o lugar de segunda opção a Saviola? Não, de todo. Eu acho que... É assim, não sei muito bem o que é que o Jesus quis provar com a entrada ontem a titular. Ele não jogou mal. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, com um treinador, quando faz uma coisa destas, quer tentar provar alguma coisa, eu acho que sim. Agora, não sei muito bem o quê. No entanto, eu acho que não terá sido isso. Eu acho que não terá sido uma mensagem a dizer, epá, provavelmente comecei a pensar no Saviola fora do Benfica. Eu acho que não será muito isso, até porque o Saviola imprime muita velocidade ao ataque, que é o que tem faltado ao Benfica, principalmente quando joga só com o Cardoso. Aliás, até quando joga com o Cardoso e com o Saviola, tem faltado alguma velocidade, e o Saviola acaba por saber compensar isso, principalmente porque joga muito bem com o Aimar. Como nós tão bem sabemos. Agora sim, o Rodrigo, ainda que seja um jogador rápido e mais volátil, talvez tão volátil como o Saviola, ainda não tem o que é necessário, ainda não tem a experiência necessária para dar velocidade e acima de tudo também força ao ataque. O Saviola é um jogador pequenito, mas que quando é preciso dar luta, sabe dar luta, e o Rodrigo ainda não sabe fazer. Vai saber fazer, é um jogador que nota que vai saber fazer isso daqui a algum tempo, mas ainda não, e portanto Saviola ainda tem de ter esse lugar, nem que seja pelo facto de Rodrigo ainda não chegar lá aos calcanhares, mas também porque Saviola tem a qualidade necessária para ter esse lugar. Portanto, acho que Jesus ainda não quer passar essa mensagem. Posso só fazer uma pergunta? Força. Achas que o Saviola quer estar? Desculpa, quer estar nessa posição? De possível remendo que vai sair daqui a algum tempo? Sim. Pá, eu acho que nenhum jogador de futebol quer estar nessa posição. Agora, ele também tem de compreender que ainda não tem 30 anos, mas anda lá perto. Eu acho que ele tem 29 nesta altura, posso estar enganado, mas acho que são 29. E, portanto, se ele quer fazer render a carreira dele, ele tem de o fazer mostrando trunfos, e ele tem mostrado pouco, principalmente no princípio desta época. Acho que ele podia estar melhor. Mas falou-se há pouco tempo no interesse do Milan, se não estou em erro. O Milan, olha, não sabia. Por acaso não sabia. É provável, é provável. Portanto, é assim, vamos ver. Vamos ver como é que corre. Savela, no entanto, eu acho que vai continuar a estar presente. Não sei se vai ser esse remendo para o ano, não sei se vai ser para o ano, não sei se vai ser no Natal, eu acredito que não. Mas vamos ver, é questão de esperarmos e também de esperarmos um bocado por Savela, porque acho que quando esperamos por ele, e a época passada vimos isso mais perto do final, quando esperamos por ele, ele sabe realmente trabalhar e sabe mostrar a qualidade que tem e sabe fazer gols também, que é o que é necessário, um avançado. Tiago, antes de passar aqui a palavra ao João Monteiro, que ele está desejoso de falar, não é, João? Está. Está, eu noto. Tiago, diz-me uma coisa. Achas que com esta vitória no terreno do Basileia, com a vitória no terreno do Galati, com o empate em casa com o Manchester, que apesar de não ser um resultado brilhante, é um resultado contra a equipa que era teoricamente mais forte, achas que o Benfica já, de certa forma, assegurou a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões? Portanto, são 7 pontos, neste momento, contra 5 do Manchester, 4 do Basileia e 0 do Otelo Galati. Sim, acho que há essa possibilidade, analisando os futuros jogos que temos pela frente, que são 3. 2 em casa com as equipas mais fáceis. Exato, eu sou comentador, mas falas tu também, acho que sim, acho que podíamos estava trocar. A ajudar. Portanto, 2 em casa, contra o Basileia, contra o Galati, e depois o fora, que será contra o Manchester, que vai ser um jogo difícil. Porque se o Manchester continuar assim, ameno, que está a fazer jogos muito friquinhos para as equipas que tem. No seu grupo, eles vão com certeza meter muita gente no estádio para jogar contra o Benfica, para assegurar uma passagem assim decente, uma passagem à Manchester United. Será esse o jogo do primeiro lugar? Sim, eu acho que vai ser, porque e agora não me quero armar aos cucos, mas aquilo que vai ser disputado em casa contra o Basileia e contra o Galati, dá para as vitórias. Se o Benfica entrar com a cabecinha limpa e consciente tem de fazer um bom trabalho, para dar para as vitórias. Os dois jogos dão para ganhar, sem dúvida que sim. Se o Benfica ganhar os dois jogos em casa e empatar em Manchester, sim, e depois garante disputa-se o primeiro só, lugar. Exatamente, disputa-se só. Pois, também há essa possibilidade. Agora, assim, o Manchester, ainda que não possa chegar ao primeiro, é coisa que, pá, pode vir a acontecer. É bastante provável que venha a acontecer. Ainda que tal não aconteça, eles vão dar muita luta naquele que será o último jogo. E, portanto, isso vai ser também interessante de ver. Se eles ficarem com o segundo lugar, vão dar uma bela porrada no Benfica, numa espécie de memorando, como quem diz. Epá, ficaram-nos com o primeiro este ano, portanto, a gente vai-vos lixar a vida agora quando vierem Old Trafford. Mas vai ser um jogo engraçado, eu acredito que sim. Agora temos é de esperar, porque isso só vai ser lá para quê? Dezembro? Acho eu. É um dos últimos jogos. É o último jogo, é mesmo o último jogo. Tens a certeza? Eu acho que o último é com o Galati. Jogo. É assim, se for pela ordem correta, primeiro foi Manchester, Galati e Basileia. Portanto, será Basileia, Galati e Manchester, digo eu. Se me deres um segundo, enquanto eu passo a palavra ao João Monteiro. João, o que é que achaste do jogo do Benfica com o Basileia? Viste o jogo? Não. Muito obrigado. Era isso que eu precisava de ouvir. Afonso, viste o jogo? Vi. O que é que achaste do jogo? A sério que não vais dizer nada? Eu não vi o jogo, eu vou estar a falar de um jogo que não... Nem viste o resumo? Não. Então não sabe nada disto, não sabe nada. Eu não tive acesso pronto, à Afonso, televisão o tempo todo. O que é que achaste do jogo? Sinceramente parece-me que o Basileia entrou melhor do que o Benfica, mas com o passar dos minutos o Benfica dominou o jogo e começou a criar algumas oportunidades de... não de golo, mas de ataques... Afonso, desculpa, sim. Só para interromper e para confirmar, o Benfica vai jogar primeiro com o Manchester no dia 22 de novembro e depois jogará com o Otelul, é? Com o Otelul em casa no dia 7 de dezembro. Portanto, será então, esse o último 22 jogo. De novembro, né? Tá bem. Veio o Manchester antes. Então vai ser engraçado, porque assim o Benfica ainda não tem o primeiro assegurado e, portanto, é o mesmo vai jogo mesmo para o primeiro lugar. Exatamente. Tá bem. Pronto, okay. Afonso, ainda bem. Pronto, e conseguiu construir alguns lances ofensivos, principalmente. Nos pés do Gaetano e do Aymar. A segunda parte foi mais produtiva, apesar do falhanço do Emerson e da expulsão. Destaco o Arthur, fez uma boa exibição, na minha opinião, esteve seguro. Achas que valeu os 3 pontos ao Benfica nesse jogo? Não sei se valeu os 3 pontos, mas possivelmente terá valido o empate, digamos assim, porque o Shaqiri e o Frey estiveram bastante ativos no ataque do Basileia. Destaco o Emerson pela negativa, pela expulsão e pela exibição, que pá, continua a ser um jogador que a mim não me impressiona. Os lances foram todos do lado dele. Os lances de ataque do Basileia, claro, foram todos do lado dele. Não teve qualquer capacidade. Também tinha o Shaqiri pela frente. Só que também não, o Basileia, se fomos a ver, não tem ninguém do lado esquerdo. Tinha o Shaqiri. Tinha o Shaqiri. Desculpem, do... Não, do lado esquerdo não tem. Do lado esquerdo não, do lado direito que exatamente. Está em contacto com o Emerson. Daí que exatamente. Se compreende o trabalho que o Emerson teve durante o jogo. Sim, mas o Emerson joga no Benfica, tem que ter capacidade para controlar um jogador que joga no Brasileiro. E, muito sinceramente, não é um jogador que me fascine muito. E o meu grande destaque, que vai para o Luizão, que esteve imperial durante o jogo todo. Gostei bastante. Sem mais nada a dizer, Tiago, queres acrescentar mais alguma coisa? A minha análise é algo semelhante à do Afonso. Começámos assim um bocadinho assustados e o Basile ainda aproveitou para fazer. Tenho ideia dos remates, um deles até assim minimamente perigoso, que o Arthur soube remendar, assim como soube remendar e resolver ao longo do jogo. Sei lá, 10, 15 minutos passados, o resto do jogo foi do Benfica, eu acho. Tirando os últimos 10 minutos, talvez, em que o Basileia sentiu epá, isto é uma expressão a João Pedro Monteiro, o rabinho apertado, e foi atrás do prejuízo, mas não conseguiu fazer nada, eu acho, sinceramente. Se fosse uma expressão não. A João Monteiro, acredita que era de tal forma que era completamente censurada. Pronto. Neste programa. E tínhamos de repetir de novo. Ele está a ser censurado neste programa. Por isso é que não, não, falar não, não. É, o próprio microfone derretia, percebes? não dava. Quer também destacar o Ravi, que voltou às exibições e voltou a fazer 90 minutos brilhantes, muito bem jogados, epá, e sem cansaço, coisa que infelizmente já não se viu no Aymar, que acho que notou, acho que ressentiu-se assim um bocadinho de voltar aos jogos, mas que ainda assim fez um bom jogo. Depois, pá, excelente jogo por parte do Bruno César, e destaque também o Cardoso, que entrou bem, entra com um golo. Depois lá andou um bocadinho preguiçoso, como é normal, infelizmente nele. Teve mais dinheiro no golo, então. Então o guarda-redes não foi propriamente... Ah, sempre a mesma coisa. Sempre é verdade, coisa. Desculpa lá. Sempre o é pá, jogo, é que é bola... Isso é verdade, isso é totalmente verdade. Tu não viste, meu caro? Totalmente verdade. Não preciso de ver. Cala-te, meu. Ele sabe, ele sabe. O guarda-redes do Basileia podia ter o cantinho mais. Onde ele meteu a bola e ninguém lá chegava. Muito mais. Nem o Arthur lá chegava, quanto mais o guarda-redes do Basileia. O Arthur, estás a gozar, meu. Então o que é que tu queres? Diz lá. Não, é o Elton, é o Elton. Vocês ganharam 2-0. Primeiro, porque acho que houve ali a falcatrua do árbitro. E depois, o guarda-redes do Basileia ajudou muito. Claro, meu, foi isso. Então, o resumo do Olha, jogo foi este. Eu digo-te uma coisa: o Basileia, tipo, eles saíram à rua, entraram no primeiro branco que lhes apareceu e foi: quem é que era defender hoje a baliza do Basileia? E eu lá, um velhinho que pousou a dentadura para não se engasgar e disse: eu defendo. E pronto, arranjaram um velhinho. E foram comer todos de chocolate a seguir, né? Exatamente, okay. Percebes? Okay. Aquelas gengivinhas, percebes? E cá está com uma participação brilhante do João Monteiro. Vamos então avançar para a figura da semana. Concordam? Vamos a isso. Vamos embora. Figura da semana. João Monteiro. Costa da Caparica. João Monteiro. Costa da Caparica, não sei o que é que estás para aí a falar. João Monteiro, vamos começar por ti. Queres? Figura da semana. Qual é a tua, João Monteiro? A minha figura da semana é o professor Caramba. O João Monteiro está a ler um jornal em pleno programa. Por isso é que estás tão calado e não ligas nenhuma a isto. Estás a gozar? Tem 42 anos de experiência, o homem, meu. Não arranjas mais. Vai, não, eu acho que vi este gajo a vender fios e colares no Rússia, mas pronto. Não, agora a falar a sério. O Porto está a precisar de um professor Caramba, né? Para ver se aquilo anda. O Porto não precisa de um professor Caramba. Não. O Porto precisa de... Ora, aí está, mais uma vez. Precisa de um professor cujo nome não pode ser mencionado. É tipo Harry Potter, estás a ver? João. Cujo nome não João. Será pela figura da semana. A minha figura da semana, pá, tenho duas. A primeira é o Porto. É o Pinto da Costa? Não, é o Porto. É o Porto. O Porto porque jogou e ganhou 8-0. E tem treinado muito bem o Porto. E fez aquele grande jogo. Grande jogo. Um jogo muito interessante. Com história. Foi um jogo com história. Foi um jogo muito interessante. Foi um jogo com história para o Perpignan, foi. É pena o Mário não me ter deixado de comentar há bocado sobre o jogo, mas foi um jogo com muita história, muito, muito interessante ver o Iturbe a jogar e ser lesionado. Ao intervalo. Foi muito interessante ver uma série de outros jogadores jogar, jogadores que por acaso jogam à bola. É engraçado. Oh, João, sabias que, isto não interessa minimamente a ninguém, mas sabias que aquele guarda-redes que entrou quase a 10 minutos do final do jogo, o Cadu... Sim. Tinha 16 anos, é o jogador mais novo de sempre a atuar pelo Porto. É engraçado que tu disseste que isso não interessa a ninguém. Portanto, vamos por uma decisão. Foi um recorde, um momento de interesse no jogo. É o terceiro guarda-redes, mas o Pinto da Costa já tinha dito que obviamente que se algo acontecer ao Elton ou ao Bracali, o Cadu não vai assumir as redes. Agora a questão é então, esta. Quem é que vai é o terceiro guarda-redes, exatamente, quer dizer. Então quem é que vai assumir as redes? Isto, atenção, isto foi numa entrevista com o Eduardo. Que o Pinto da Costa deu. Foi uma entrevista que o Pinto da Costa deu. Mas o Cadu jogou com 16 aninhos. Diz. O Cadu jogou com 16 aninhos. Estavam a ganhar quanto? Cá está. Mas jogou. Pronto, ok, Mário. Então, obrigado. Vai, João, segue a tua outra figura da semana. Pronto, essa que era o Porto, como sempre. E a segunda é um defesa do Olympiacos chamado François Modesto. Não sei se ele é francês, mas apeteceu-me dizer assim o nome. Em que, por ter puxado os calções para baixo de um adversário, quer dizer, e eu apenas condeno. As tuas figuras da semana, esta temporada, estão a ser espetacular. Isto até podia ser fora do jogo da semana, mas não. Mas homens não, em cuecas, pá, em campo, falso sempre apenas ser um. Não consigo, um não consigo. Tipo, ele ficou chateado por ter levado um grande cacete lá do jogador e ainda no chão, puxa os calções ao homem. E levanta-se, pá, o árbitro deu-lhe o segundo. O que é que levantou? Foi expulso. Não, o que é que levantou que eu não percebi? Não, o jogador. Ah, está bem, está bem. Tá bem. Porquê? Porquê é que tu, todos os programas estão brasileiros? Ah, eu também. Tá, sabes que é a formação que eu tenho tido como uma pessoa de qualidade. A única coisa que eu condeno é, de facto, ele se calhar não faz isto com a mulher, pá, não é? Se calhar a mulher. Ah, e tal. Enfim, não baixa os calções à mulher. E uma cacetada e o gato, percebes? Pá, nestas coisas é assim, quando há cacete é preciso puxar o saco. Mas pronto, resto. Brilhante. Afonso, depois disto, tens uma figura da semana também. Puxa o saco, Afonso. Isso. Olha, já reparaste que o Tiago parece um daqueles gajos, tipo, aqueles programas, tipo... Yeah? Não parece? Yeah. Yeah, não. Afonso, tua figura da semana. Wolfsfinkel. Podia ser o figura da semana, como podia ser a figura do mês ou do campeonato. E a figura do Sporting. E a figura do Sporting. Sempre, tudo sempre do Sporting. Também não me pode olhar, também, portanto, se for ele. Queres falar de Jardel, do Liedson? Podemos falar de Jardel. Afonso. Jardel não, se querem falar de Jardel, eu também falo. É o meu Jardel, não é? É o teu Jardel. Não, é o Jardel do Benfica. Ele está a gozar, segue. Lá está há bocado, quando perguntou o Guimarães quanto é que tinha gostado o Wolfsfinkel, eu acho que é surpreendente que tenha custado tão pouco em comparação com algumas das aquisições que os rivais, na altura, podia ser muito. Os rivais Benfica e Porto fazem e que depois rendem zero. Qual é a idade dele? Tem 22 anos, se não me engano. Tem a idade do Kleber. Tem 22 anos. A diferença é que ele marca o Kleber. Tu não gostas mesmo do Kleber. Deixa o Afonso acabar. Continua. E é um jogador, pá, que está sempre no sítio certo. É impressionante. Não... Só precisa que alguém lhe ponha a bola lá. E até consegue marcar golos de jogadas corridas. Não é necessariamente só um ponta de lança da área. E surpreendeu-me bastante. E está-me a surpreender e vai-me continuar a surpreender. E vai ser o melhor marcador do campeonato. E vai ser a tua figura da semana para as próximas semanas? Não vai. Não. Exatamente, o Diego Capel também tem de ser o Elias. Não, de ser outros. Tiago, e a tua figura da semana? Qual é? Olha, a minha figura da semana vai para o guarda-redes de Basileia. Para o guarda-redes, não, estou a brincar. Para o Bruno César. O meu troféuzinho desta semana, não só pelo jogo contra o Basileia, mas também pelos últimos que tem feito, não só contra também o Portimonense, mas acho que ele tem estado brilhante em todas as jornadas, jogos, como quiserem chamar. Portanto, vai um pontinho e um abracinho para o Bruno César. Logo à noite está a estar a receber uma pequena aí em casa, rapaz. Muito bem, então vamos avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Afonso, qual é que é o teu Fora de Jogo da Semana? O meu Fora de Jogo da Semana, e foi escrito especialmente a pensar no João Monteiro, é o facto de ter saído mais uma notícia que dá conta da falta de pagamento do Porto. Pronto, já estava à espera. Do passe do Deful e do Mangala. Já no dia 29 de setembro, o Standard Liège tinha feito quase como ultimato a exigir o pagamento da percentagem de passe. E, segundo consta, vão avançar para as entidades competentes para resolverem este assunto. Não vou avançar nada. O Porto desculpa-se que não recebeu as percentagens dos passes. Desculpa-se! O Porto não pode ser apenas uma resposta? Eu vou te explicar porquê. Estás desculpada. O Porto desculpa-se com o não pagamento ainda por parte do Atlético de Madrid da transferência do Falcão e do Ruben Miquel. E a diferença é que não faz queixa nenhuma, mas pronto. Os prazos são um bocadinho diferentes também. Os dois jogadores custaram 12 milhões e meio. 12 milhões e meio. O André Villas-Boas custou 15 milhões. Portanto, não me venhas dizer que o Porto... Mas há dinheiro. O Porto é a equipa em Portugal que mais lucra com transferências. Peraí, mas olha que uma mais coisa. Tem lucrado. Não mas me venhas olha... dizer que não tem dinheiro para pagar. Mas não se trata de ter dinheiro para pagar. Mas o Porto é que sabe o que é que faz com o dinheiro dele agora. Uma coisa... Não, é óbvio que agora, sabe a questão o que é que faz com o dinheiro questão dele. É, mas o se Porto, compromete a pagar o Porto tem direito datas, a receber 40 e tal milhões. O Porto tem direito... Aliás, sim, porque as transferências do Mangala e do Dafur vieram depois do Falcão. Eu sei. Pronto. Então o Porto tem de receber esse dinheiro. Quando dá o acordo, quer dizer, porque isto é tudo muito bonito, mas isto há muito interesse, isto há muitos interesses por parte dos outros clubes. O próprio Atlético, o próprio treinador do Atlético já admitiu, está preocupado com o jejum de golos do Falcão, e já admitiu que a partir do momento que vendeu o Kun Agüero por 45 milhões, impossibilitou-lhe, a compra de outros jogadores, porque complicou muito o mercado. Porquê? Porque todas as outras equipas dizem assim, para aí, este gajo vendeu o Kun Agüero por 45 milhões. Quero vir buscar o nosso jogador que no outro dia custava 5 milhões. Depois da venda deles, agora custa mais, porque eles têm mais dinheiro. Tudo portanto, bem. Isto é tudo à base. O próprio Atlético de Madrid admite isto. O Porto está à espera que o dinheiro do Atlético de Madrid entre. Eu só te quer faço dizer, uma pergunta. O Standard achas, a diferença achas... é que o Standard faz queixa, não. O Porto não faz queixa, porque achas, o Porto entende estas coisas. Achas que o Porto tem necessidade de faltar aos pagamentos de percentagens de jogadores? Nós estamos a falar da totalidade dos 12 milhões e meio. Achas que não tem dinheiro para pagar os jogadores? Opa, não faço a mínima ideia, meu. O Porto até pode estar em falência e um gajo não fazia a mínima ideia. Só há um clube em Portugal que nunca irá ter problemas com dinheiro, que é o Benfica, e faz sentido. É um bocado injusto, mas faz sentido, que é o clube da capital. Tu em nenhum campeonato dos campeonatos principais, e eu ainda considero o campeonato português um campeonato principal na Europa. Agora, dos principais há os mais altos e os mais baixos, claro. Agora, dos campeonatos principais na Europa, todos os clubes das capitais, nunca irá faltar dinheiro. Nunca. E não é à toa que o clube do mundo com mais passivo a contar o clube desportivo. Não tem de ser de futebol. Futebol americano, de basquete, de beisebol, tudo. O clube com mais passivo do mundo é o Real Madrid. E nunca, o Real Madrid nunca irá ter problemas com dinheiro. Está bem, mas também dinheiro. Não vamos entrar em discussões de os de Lisboa são favorecidos. Não entro nisso, porque acho que faz sentido. Quer dizer, o clube da capital de um país não pode. O clube que representa... Mas eu aí vou-te ser muito sincero. Eu acho que nenhum dos três grandes nunca na vida iria acabar. Sim, também acho que não. Nenhum dos três. Sim, mas isso depois também é porque há investimentos... Sim, é óbvio. Por exemplo, não. O Benfica foi, quando o Luís Filipe Vieira quis ir buscar o Danilo, levou o Bez atrás dele. O Porto levou outra garantia, acho que era um banco de Minas Gerais. Brasil, acho que é como é que eles chamam. Minas Gerais, Brasil. Portanto, quer dizer, pois este, por exemplo, o próprio Braga, o Salvador, já tem investidores. Mas o Braga tem o AXA atrás. Quer dizer, já tem grandes investidores. Já se fala que o Vitória Guimarães também pode estar no mesmo caminho. Portanto, não, já não. Já portanto, não. Eu tenho ouvidos privilegiados. Opa, é o talho lá da zona. Agora, a situação do Porto eu não percebo. Agora, o Porto não tem necessidade. Não tem a mínima necessidade. E eu ainda não entendo porque é que ainda não pagou a transferência desses dois jogadores. Agora, entendo é, de facto, a gestão de contas, porque é preciso fazer uma grande gestão de contas. Porque, por exemplo, o Benfica, que não ganhou nada, não vendeu praticamente nada, vendeu um jogador ou outro, neste segundo semestre, o nosso segundo semestre, vá. O Benfica teve um saldo positivo. Sim. E, no entanto, praticamente não teve em competições europeias. Sim, não ganhou contas, nada, sim. Quer dizer, e de porquê? É vendas de camisolas, sócios, sim. Tudo. O Porto não tem isso. O Porto tem mesmo de ganhar, tem mas mesmo de vender. O Porto tem mesmo. A Liga Europa já deve ter recebido o dinheiro, acho eu. Opa, não sei. Da Vitória, não sei. Não é da Vitória, de todo o percurso que fez durante a Liga Europa. A única coisa que me faz confusão, e eu vou-te ser muito sincero nisto, se fosse uma notícia a dizer que o Sporting não tinha dinheiro para pagar os jogadores... Não seja chorão. É verdade. Não seja chorão. Não estou a ser chorão, tu vais perceber que eu tenho razão. Se fosse uma notícia a dizer que o Sporting não pagou até a data X determinado passo, determinado jogador, eu acreditava. Acreditavas o quê? Acreditava que era possível. Que não tinha pago? Que não tinham dinheiro para pagar. Ah, que não tinha dinheiro. Agora, mas há aqui uma diferença. Há aqui uma diferença. É que o Sporting tem aquele historial ingrato de estarem sempre a apontar armas ao Sporting a dizer que o Sporting não tem dinheiro, Mas não tem, é um facto. E o está Porto bem, tem. Está bem, mas a questão é esta. Mesmo que o Sporting não tivesse... Se isso nunca tivesse acontecido, se não tivesse esse historial e se fosse agora apresentado à primeira vez a sugestão de que o Sporting não tinha dinheiro, nem toda a gente ia acreditar. Agora, como há um historial, não é? Quer dizer, óbvio, sabes que depois confusão. Também sabes que uma mentira, quando é dita muitas vezes, transforma-se em verdade, percebes? Portanto, agora, como o Porto nunca aconteceu isso, se calhar se daqui a um ano voltar a acontecer do Porto não andar a pagar os jogadores, e daqui a dois anos e daqui a três, se calhar aí o pessoal fica naquela, e se calhar o Porto pode não estar a ficar com dinheiro. Agora até lá, pá, pronto, é essa a diferença, é que o Sporting tem um historial não de não ter dinheiro, mas de haver demasiadas afirmações e demasiadas conjecturas e etc, etc, etc, à volta das finanças do Sporting. Pronto, é isso que... Agora, Porto não tem necessidade nenhuma de estar nisto. Isto é triste, mas pronto. Tiago, a tua figura, o teu fora de jogo da semana, aliás. O fora de jogo da semana vai para um senhor que eu estimo muito, que se chama Jorge Jesus, pela simples expulsão que teve, simples, entre aspas, expulsão que teve no jogo contra o Basileia anteontem, que não se justificava, não valia a pena. Sim, o lance que envolveu o Shaqiri e o Bruno César, que para mim, pá, diga o que quiserem, dava expulsão para o Shaqiri. Para mim acho que dava. A bola já não estava lá, o gesto não foi bonito, para mim um empurrão daqueles pode ser visto como agressão. Why not? Como diria outro. Eu compreendo que o Jesus não tenha gostado e que tenha reagido um bocado a quente, mas já chega destes episódios em que um treinador que deve ser o elemento... digamos, representativo da equipa, o elemento que ensina algo aos jogadores, principalmente a nível psicológico e a nível anímico, ele que deve ser o exemplo neste tipo de situações no qual consegue ser, e acho que já chega, acho que precisamos de alguém maduro, não é? E ele tem de crescer um bocadinho no que toca a este nível, de reagir a quente. Sabes que eu não concordo? Então? Eu acredito, é assim, eu acho que há muita hipocrisia à volta disso. As pessoas... do que é que um treinador deve ser? De um treinador, de um jogador, tudo, tudo. Eu acho que há muita hipocrisia à volta disso. Eu acho uma piada. Os adeptos dizem que querem o futebol emotivo, querem um bom espetáculo. Porque um bom espetáculo é apresentado com emoções. Não dá para... Tipo, se tu olhas para alguns sistemas táticos do Mourinho há algum tempo atrás... E é um futebol frio, é um futebol sem emoção. Então ele, quando esteve no Inter, ele tinha jogos que eram completamente frios. Não tinham qualquer emoção. Quer dizer, os adeptos querem futebol espetáculo. Querem um bom espetáculo. Pá, o espetáculo é feito com emoções. Quando um cede às emoções, um não pode ser porque é preciso pessoas maduras. Mas estão a gozar comigo. É preciso frieza. Não, desculpa. Por muito que te custe. A mim também me custa. Mas tem de ser. Eu não vi o que é que o Jesus fez. Mas atenção, eu não estou a falar daquilo que o Jesus fez. Eu estou a falar deste tipo de comportamentos que acontece. Há uns que, de facto... fazem uma tempestade num copo d'água, quer dizer, e penduram quadros ou não há paredes. Uma pessoa faz uma coisinha e eles respondem. Sim. E ele, quer dizer, não há propriamente um ato que justifique uma reação mais emotiva. Agora, que eu estou farto de ver este tipo de coisas, em que de facto as pessoas têm emoções, as pessoas não têm de estar sempre a controlar. O futebol é feito disto, é de mas olha lá, de, não, opa, sejas, não digo não que o futebol sejas é feito de injusto para comigo. Não, mas a questão é esta. O Jesus já teve episódios destes, certo? Se alguém se responde mete à minha comigo, pergunta, responde lá à minha pergunta. Está bem, deixaste-te esporrado nos cornos, certo? Vê lá, pá, olha aqui. O Jesus já teve episódios destes, certo? E eu nunca vim falar destas coisas aqui. Olha que ele nem costuma ser expulso. Certo? O Jesus não costuma ser expulso. Epá, não Mário, costuma ser expulso porque estamos meter... em Portugal e ninguém expulsa ao Jesus, pá. Não, achas que alguém vai expulsar Jesus? Porque as pessoas já sabem como é que ele é. E felizmente já sabem como é que ele é. E ele não respeita... Só Judas, pá. Só Judas é que pode expulsar. Pronto, Jesus. Vamos ser sinceros. No jogo que foi contra, é lá, Nacional, em que ele supostamente agrediu aquele jogador ao meio campo, não consigo dizer o nome do senhor, não sei se alguém se lembra. No jogo contra o Nacional, que o jogo acabou... Luís Alberto? Vamos ser sinceros, eu estava no estádio, eu estava a quilómetros de distância de onde aquilo aconteceu e até eu vi. Sim, o Jesus agrediu o Luís Alberto, e não há dúvidas. E o Rubén Miquel diz que ele lhe colocou dois dedos na cara. Pronto, isso já não tem nada, até podia ter metido dois dedos no outro lado. Mas isso foi depois de ter ido para o Porto. Exatamente. Pronto. É assim, eu compreendo que não sejam necessárias assim grandes sanções, porque de certa forma tu até tens razão. Daí que isto está a ser um bocado injusto comigo, porque é a primeira vez que eu trago isto à baila. Isto porquê? Eu estou não, a trazer não, isto pela não, primeira não vez à baila. Hipócrita, não estou a chamar hipócrita. Porque era mesmo como eu estava a dizer, a minha crítica vai para o Jorge Jesus na perspectiva em que já chega também de palhaçada. Sim, ele claro, tem de ser maduro, crítica, algum dia ele tem de ser. Mas, Tiago, mas a crítica é viável. Eu quando disse não concordo, desculpa, não me expliquei direito. A crítica é perfeitamente. Eu percebo a crítica, sim, acho que faz sentido. Não estou a desculpar o tipo de comportamento. Agora, a questão é esta. É preciso... As pessoas querem olhar para o futebol como um todo, então vamos olhar para o futebol como um todo, quer dizer. Sim, então tá onde bem, é que pode tá haver bem. Espetáculo? Onde é que pode haver emoções? Já quando as coisas são boas, quando as coisas são más, ah, não, mas olha, não pode reagir emotivamente quando as coisas mas são olha más. Isso. Mas quando as coisas... Quer dizer, o Benfica ganha o campeonato, saltem, façam ouve. Tudo, desliguem, mas liguem, arreguem. Está bem, tens razão, mas o Benfica ganha o campeonato, opa, se o gajo de Santiago Correia deixou dizer... enfiar uns chapadas. Ouve o que eu dizer, isso é um... infelizmente temos um pensamento muito tugo em Portugal, que é, quando não há espetáculo e emoção dentro do campo, há lá fora. Percebes o que é que eu quero dizer? E quando digo lá fora também, quantas vezes é que eu, a crescer é a ver futebol, a crescer a ver futebol, eu não via que o espetáculo era quando eles andavam ao soco e a padrar uns aos outros e não era quando jogavam futebol como deve ser. Quantas vezes é que eu já não vi isso no futebol e quantas vezes é que eu não me senti como adepto a dizer assim, epá, enche-lhe os cornos, caraças, que isso é que é bonito, pá. Até que, pá, chega ao final do jogo e pensa assim, epá, mas eu não vi futebol, só vi porrada. E, portanto, não podemos ser também os... Epá, pensar que isso não, é, não, é não, o ideal. Atenção, não é. Não, mas isso, eu compreendo não, a cena da emotividade e tens razão. Mas não, chega. Com as mentalidades. Está bem, mas há pessoas que veem futebol assim, não tens dúvida. Outra coisa, neste momento, depois de tu teres dito isso, a tua cotação no meu livro acabou de baixar um ponto. Portanto, estás em zero um ponto, neste okay, momento. Okay. Percebes? Agora... pá, é preciso saber distinguir, quer dizer, há aquela mentalidade estúpida e aquela mentalidade equilibrada. Eu não digo que tenho uma mentalidade equilibrada ou estúpida. Agora, entendo que o futebol, se é para ser espetáculo, se é para ter emoções, pá, quando as pessoas... Acontece as às pessoas, vezes, sim. Cedem às emoções, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é preciso ser maduro. Opa, aí apareceu o Rui Santos agora, meu. Ai, ai, ai, ai, ai, que democracia é esta? Pois. Mário, podes parar de escrever e... O Mário está no Facebook. Está a ver o Rui Santos. Vocês estão fechados hoje. Marília Abertúnia. Quem é essa gaja, pá? Marília Abertúnia. É uma gaja... vamos avançar para a notícia da semana. Vamos embora. Notícia da semana. Ora bem, na notícia da semana... Eu recebi uma chamada anónima, não sei de quem, não faço ideia, que me... Afonso! Pois, eu também acho que sim. Que me incentivou a escolher uma notícia relacionada ligou-te com... às 3 da manhã, não é? Relacionada com o Sporting, que faz precisamente... basicamente, eu estava a tentar ver a notícia, que ainda nem ali. Bom, o Sporting apresentou a queixa à Comissão de Arbitragem por se sentir injustiçado em relação ao jogo da primeira jornada com o Olhanense. É ou não é verdade, Afonso? É verdade. Pronto. Em relação ao auxiliar José Cardinal. Nisto, acabaram por dar razão ao Sporting. Mas havia dúvidas que não iam dar razão. Pronto. Ah. E o que... Não sei se viste na segunda-feira o Eduardo Barroso. Não sei se costumas ver o programa não, prolongamento do TV24. Ok. Parou uma cirurgia de coração aberto só para ter sobre o Sporting. Passou-se com este lance. O Eduardo Barroso diz, eu não sei, e agora vou-te perguntar se concordas com ele, que com estes dois pontos o Sporting estaria na frente. Que é que são dois pontos importantíssimos, diz que neste momento o Sporting estaria na frente ao lado do Porto e do Benfica. É de um Sportinguismo isto. Não é de um Sportinguismo. Se fosse o Porto, claro que estaria na frente. Não é de um Sportinguismo. O Sporting tinha ganho este jogo com um golo mal anulado e com um penalti que não foi assinalado. São 3 pontos. Nós estamos a 3 pontos de distância do Porto e do Benfica. Logo, se tivéssemos ganho esse jogo, se não tivéssemos sido roubados, que é a mesma palavra, estaríamos... em igualdade pontual com os primeiros classificados. Se a minha avó tivesse rodinhas, era um caminhão, como dizia o Paulo Bento também. Pois, exato. O que falo é que vocês nunca usam desculpas da arbitragem para... Ah, bem. Pau! Mas em relação à questão propriamente dita, não há, para mim, muito sinceramente, não há um único árbitro em Portugal que seja bom. Para mim, são todos uma camada concordo de perfeitamente. E numa altura em que se fala muito da profissionalização dos árbitros, eu vou-te dizer uma palavra... És como o Paulo Bento? Eu vou-te dizer adivinhei, palavra, a sério, Bento. Adivinhei o que eu disse. Deixam de ser... Isso não é uma palavra, já são muitas. Não, uma frase. Foi uma das frases inteligentes do Paulo Bento. Deixam de ser incompetentes para passarem a ser profissionais incompetentes. Sim. E tu és apoiante dessa frase. Mas claramente apoiante, a prova está aqui. Sim. Fomos roubados, estaríamos em igualdade pontual, como já nos aconteceu variedíssimas vezes. O mesmo auxiliar deste jogo foi o mesmo que nos custou a final da Taça da Liga. Temos o José Cardinal. Da suposta mão do Pedro Silva na área do Benfica. Pois ainda foi. Não digeriram pois isto, foi. Meu. Ainda não digeriram pois isto. Foi. Olha, cala-te que eu tenho ali um cascola que também prova que tu ainda não digeriste bem. Está bem, está bem. Mas desculpa, Afonso, desculpa. Não, pronto, para mim está... Tiago. Não é por ti, pá, tens de atacar mais estes gajos, pá. Eu já ataquei. Tiago, defende. Olha, o extintor é vermelho. Por que raio é que é vermelho? Por que é que não é azul, pá? Ele ou não verde? Se vai defender porque ele sabe. Eu não tenho uma cota na associação dos árbitros, meu. Não tenho nada a ver com os árbitros. Nem me interessa os árbitros para porra nenhuma. Não interessa, com isso. Não interessa. Não gostámos de ti. Está bem, pronto. Enforca-te imediatamente, a gente fica aqui a ver. João Monteiro, queres falar sobre esta notícia? Claro que quero. Foram roubados também. Não, o Afonso tem razão e a questão é esta, pá. Se há clube neste momento que é prejudicado, é o Sporting. Se é prejudicado, é o Sporting, pô. Não me venham cá com histórias. Agora, o Benfica é sempre a mesma porcaria. Agora, o Sporting tem razão em se queixar. Agora, o Benfica é sempre a mesma porcaria. O Benfica é assim, já Tiago. Foi ajudado. Agora, o Sporting foi prejudicado. É assim, Tiago. Claro que é sim, pá. Sabes o que é que me vem à memória? Falamos nós aqui em questões pontuais, a nível de pontos, sublinho. Sim. E eu lembro-me daquele campeonato do Porto, em que o Lisandro, pá, um jogo Benfica-Porto, que decidia quem ficava em primeiro lugar. Sim. E que, vamos ser sinceros, lançava ali o campeonato ao Benfica. Em que o Lisandro faz. Não se faz ao penalti, ele faz mesmo ao chão, ao penalti até é muito. Aquilo chama-se fazer um penalti. Mas fazê-lo, mas à grande, como se faz um filho, está a ver? Isso pronto. Razão, isso em que o Iebdá, inclusive, foi depois admoestado com um cartão amarelo e pronto. E acho que até nem jogou no jogo assim. Mas e portanto, que aquilo, razão, mas Tiago, aquilo... já nesse jogo. Ok, não vale. Não, eu agora estou a ser sportinguista, eu agora mas estou a ser. Nesse... Não digiro, aquela merda não. Ficou-me na cabeça. Pronto, então queres mais coisas em que eu estou razão? Dá-me lá razão, olha, para mim é igual. Olha, quando é que tu foste campeão? Em que ano é que tu foste campeão antes do Jorge Jesus? Foi em 2003, 2004? Pronto. Exato. Lembras-te de quem era o clube que por mérito devia ter ganho o campeonato? O Olhanense? Era o Sporting. Ah, era o Sporting. Ganhou porque, pronto, falhou ali uns pontos, pronto. Agora, lembras-te quem é que foi o clube que foi completamente levadinho ao colo? Quando? Quando é que foi isso? No ano em que tu ganhaste? Foste tu. Qual ano? O Benfica. Qual ano? Nesse ano. O Trapattoni. O Trapaglioni. Percebes? Nesse ano, vocês foram completamente levados ao colo. Até na última jornada saiu. E na última jornada... Sabes bem que é 7-13. Olha, na última jornada, o Porto era campeão. Porque vocês jogaram contra o Boa Vista. Viste o jogo do Porto? Estás a gozar? Não, tem calma. Sabe, o jogo do Porto ficou 0-0, se não me engano. O Porto precisava de ganhar. Não. Já discutimos isto uma vez, não sei se lembras. Não, já discutimos isto uma vez, eu já fui confirmar. E não foi 0-0, de certeza. Não interessa. Houve um gol que foi anulado ao Porto. Foi anulado, aliás, o gol não foi anulado. O que foi anulado foi a jogada de fora de jogo, que não era fora de jogo. A baliza estava aberta, o jogador só tinha de empurrar a bola, não podia chutar porque obviamente lá amarelo, e a jogada foi cancelada. Mas na última jornada, e atenção, e o Benfica marcou um golo que foi um livre sobre o Simão Sabrosa, uma falta sobre o Simão Sabrosa, que deu origem a um livre, que não era falta. Mas pronto, agora, obviamente... Já viste a quantidade de livres que o Benfica já marcou assim? É que todos os livres que existem, por acaso não falámos disto do Cardoso, que isto era mesmo falta, todos os livres do Benfica não eram falta. Isto é engraçado, normalmente são os sportingistas a dizer isso que tu acabaste de dizer, mas hoje por acaso sou um sportingista, não, foste não tu. Não acho que isso... Sabes porquê? Porque eu tenho um sportingista em casa que é o meu pai, que um dia deste tenho de matar, ainda não tratei disso. Já lá vão 20 anos coisa a pensar linda, nisto, pá. Coisa linda, destas coisas que o seu. Pá, e é sempre a mesma coisa, é sempre com um livre para o Benfica que dá golo. Não era falta, isto não era falta. Não já era vos falta. Marcaram algum golo com a mão e gostaram-vos do campeonato? Opa, eu nunca tive o Maradona na minha equipe. Não, por acaso já também ficou, nunca ficou um igual o jogo. O Rony do Passos de Ferreira. O do Porto. O do Porto. Ora, aí está, um igual. O Porto precisava de ganhar. Mas só não interessa, águas passadas. Mas... Vamos só fazer mais uma coisa, que eu encontrei uma notícia na internet e acho que é interessante de falar, porque tem a ver com a Federação Portuguesa de Futebol, que já falámos há pouco tempo. Sabiam que o Fernando Gomes, que supostamente vai ser o presidente eleito pela federação, não me parece que... Sim, vai. Pronto, vai, mas, okay, era sim, estava a tentar lembrar do Sequeira Nunes, é assim que ele se chama? Acho que sim. Não interessa. Quero propor o Gilberto Madeiro como presidente honorário da federação, enquanto eu for presidente. Que é o Sequeira Nunes? Não, o Fernando Gomes. O Fernando Gomes. Ei, o que é que faz um presidente honorário? Não sei. Recebe bem. Recebe, pois. Posso ser eu? Fica, achas que posso e ser fica eu? Nos quadros, e fica, fica nos quadros. Fica no Hall of Fame. Isso pá. É mesmo ah. Opa, o eu acho que ele não merece. Que o Di Stéfano no Real Madrid. Sim, também, exatamente. Também exatamente. Presidente honorário do clube. Sim, portanto, considerando que o Gilberto Madil fez um péssimo trabalho. É António Sequeira, não é Sequeira Nunes. Só para... António Sequeira. Eu acho que o único bom trabalho que o Madil fez foi buscar o Scolari. De resto, acho que o gajo não fez mais nada. E deu-lhe um salário chorudo. E a campanha para o Euro 2004? Sim, a campanha para o Euro 2004. Foi, que sejamos sinceros, foi o salário que fez. Portugal ainda está lá na varanda em Guimarães? Ainda lá está? Não. Este é um labirinto. Não estou a falar do projeto para levar à candidatura ao Euro. Ah, está bem, está bem, está bem. Ah, não estavas a falar das bandeiras na barata? Só que era das bandeiras também pensei. Está o meu. Ele ficou ofendido agora. Não, mas tens lá a bandeira. Olha, o Sporting não tem motivos para se queixar, sabias? O Sporting, esta questão do Cardinal, o Sporting não tem razões, pá. Eu não percebo isto. Não é mudamos o discurso que é, pá, mas... O Sporting só se queixa, pá. Só se queixa. Nem tem motivos para se queixar, pá. É isso, o auxiliar teve muito bem, meu. O auxiliar teve muito bem, muito pá. Bem, muito bem. Muito bem. Quem me dera a mentira aquele auxiliar. Vai, anda lá para a zona de apostas. Vamos amigo. Para a zona de apostas. É, obrigado, Tiago. Zona de apostas. Tiago, vou começar por ti. Vamos esta isso, zona de pá. Apostas. Beira-Mar-Benfica. Beira-Mar-Benfica, pá. Quantos? Quem me joga? Quem Quantos? Marca? Quantos ficam? Isto vai ser lá, não vai ser na Luz, não vai ser assim só um bocadinho mais difícil, mas também não vai ser nada do outro mundo. No estádio do Marabá é grande. Desculpa, não percebi o que disseste. O estádio do Marabá é grande, as equipas nunca se costumam queixar. Do Marabar? Beira Mar. Estou um bocadinho constipado, não sei se já reparaste. Estás constipado. Estás a portanto, a constipação mexe no teu cérebro de maneira a que tu não consigas dizer a palavra Beira Mar. É isso? Eu acabei de dizer Beira Mar. Não, Tiago, por acaso não foi. Estava a dizer do estádio porque os. Vai dar. Está calado! Segue! Então, zona de apostas, isto é o que falo neste tudo. Vai dar 0-2, portanto, 0 para o Beira-Mar, 2 para o Benfica. Continuando, vai jogar, portanto, Eduardo. Epá, é o 11 do costume. Muito sincero. O Eduardo é o 11 do costume, exatamente. Vai jogar Eduardo, e mais os 10 do costume, exatamente. Pronto, vai ser assim. Eduardo e mais 10. Eu acho que ele não percebeu ainda o que tu gostaste. Vais ganhar contra o Beira-Mar. O Eduardo é do 11 do costume, exatamente. Afonso, Sporting Gil Vicente. Estava a brincar, meu, a sério, não posso continuar. Eu estava a brincar. Não, não posso. Afonso, Sporting Gil não, Vicente. Não, estás a ouvir? Eu disse o Eduardo a brincar. Eu não admito brincadeiras no meu programa, não sei se já reparaste. Exatamente, não sei se já reparaste. Bem, estava eu a dizer, portanto, vai jogar o Arthur, meio Luizão Garay, direito Maxi, esquerda Emerson, porque é só para as competições europeias que o senhor não pode jogar, Ravi, depois Gaetan. Deixa-me cá pensar, não, vamos tirar o Gaetan à esquerda. E vou querer ver o Bruno César a jogar à direita. Isto porquê? Para ele poder fletir para o meio e rematar de pé esquerdo e marcar golos, como sempre, como acontece. Muito bom. À frente, Aymar. Depois, ainda à frente do Aymar, o que é que tu achas? Apetece ver o Witzel a jogar atrás do Aymar e depois um avançado? Ou quê? Então vamos meter o Witzel, só pela brincadeira da coisa, ficamos com 5 médios e depois jogamos com um avançado, que pode ser o Cardoso, que sentou-se no banco e marcou um golo, portanto, pode ser. Isto é bonito. O Afonso neste momento está a escrever o 11 numa folha de papel. Afonso, diz-me lá, então qual é o 11 que estás a escrever aí? Não me deixaste acabar. Para o Sporting Gil Vicente. Mas estava no Rui Patrício, João Pereira, Oneu, Rodrigues, Insua, Charles, Elias... É a equipa habitual. Capel. O Carrilho. E o mais 500 gajos estrangeiros. E o RVW9. E a Lenca, não vais para a Lenca jogar? Para a Lenca. E prognóstico? Vai ser muito rápido. Vitória para o Sporting, derrota para o Benfica e para o Porto. Mais nada. Ele nem quer falar do clube dele, é só. Pronto. Tiago, não querias falar sobre o Sporting ou pelo Porto? Não, eu não quero falar, eu só falo de coisas grandes. Só falo de coisas grandiosas. O Porto vai ter um jogo muito complicado com o Nacional. O Nacional este ano? Não acho. É sempre complicado jogar na Chopana. Mas nem que seja por causa do nevoeiro. Então pronto. Se é no Dragão já não há nevoeiro, é fácil. Há só corrupção. Segue. João, Porto Nacional. Queres mesmo que eu fale? Quero que tu fales. Olha que eu vou falar muito pouquinho. Qual é o teu 11, João Monteiro? É preciso ser... Mas o 11 é bem óbvio, meu. Ainda por cima... Então diz-me quanto é que achas que fica. Ainda por cima com um jogo... Vai ser uma porrada. Não, diz-me só. Joga o Walter ou o Kleber? Opa. Só quero saber disso. Este moderador até parece inteligente. Me perguntas. Eu espero que jogue o Walter, mas... Mas eu acho... Se o Kleber não... Olha, tu abriste um blog outro dia que era www.anticleber.com. Não abriste? Ah, é, sim, exatamente. Foi. Não. Obrigado, Tiago. Pronto, se o Kleber não se lesionar, o Vítor Pereira vai pô-lo jogar, infelizmente. Não é por não gostar do Kleber, simplesmente acho que ele neste momento não é ponta de lança para o Porto, não está preparado para jogar no Porto, mas pronto, é um dos dois pontas de lança que nós temos. Agora, eu acho que aqui a apostar é o Walter que merece, não é propriamente o Kleber. Gosto do rapaz, simpatizo com o rapaz, mas ele não está a ter sucesso desportivo. Mesmo assim, nevertheless, o Porto ganha porque o Porto é o maior. E repare, como eu disse, o Porto é o maior de uma maneira suave e nada entusiasmática. E a palavra entusiasmática nem sequer existe. E foi bonito. Foi bonito. Gostaram do programa? A sério? Não gostaram? Não era para dizer, porque para a semana vocês não vão estar cá. Mesmo que desculpa, tinha ido à casa de banho, diz. Para a semana vocês não vão estar cá. Ah, assim, então, o que aconteceu? Não. Olha, sabes. Tens papel higiênico no rabo, Tiago. Espera aí, já tiro. Pronto. Pra... Já tirei. A sério. Para para a semana vamos ter cá três meninas a substituir-vos. Sabiam disso? Foram avisados disso? São boas ou não? Ninguém quer opinar? Ok. Uma delas é minha namorada, portanto não opino. Está calado, Legra, está calado. Pois é, para a semana vocês não vão estar cá. Vão estar cá três meninas a provar que comentam mais do que vocês e melhor. É possível. Ah, comentarem mais, acreditam mulheres? Exatamente. Só que elas vão falar tudo menos de futebol. E é isso que vai ter piada. E é isso que vai ter piada. Portanto, daqui... Tipo, opa, vai ser a tua praia pela primeira vez, não é, Mário? Mário, eu se calhar aconselhava-te. Até para a semana. Não, sério. Não, eu se calhar aconselhava-te. Vamos acabar bem agora. Começaste a ler uns blogs sobre panelas e tachos e aventais. Porque, quer dizer, que é para poderes dar conversa às mulheres, meu. Porque senão vai ser muito complicado. Não, vais ver porque, que ela... porque se vais espetar essas questões do... Ah, e o Kleber vai jogar e não sei quê. Que é o quê. Então, e o Cardinal, Afonso? Achas? E ó, Tiago? Tu continuas assim tão mariquinhas como sempre. Isso, vai ser giro, vai ser giro. Sabes que não vou ser eu a vir nem o Afonso. Tu vais ter de dar uma de Maria vai com Deus, não é? Como é que se chama aquela? É o que se diz em Guimarães, é isto. Vá com Deus, não é? Percebes? Vais ter de dar uma de vá com Deus e tal. E é o teu conselho para a semana. Vais ter de dar uma televendas e vais ter de vender aquele lindo serviço. Ou seja, vais finalmente fazer aquilo que sabes fazer. Não. Então, eu vou-me despedir de vocês. Até daqui a duas semanas. Aleluia. E vou ficar em casa a dormir à noite. Deviam vir cá ver o programa. Até eu venho. Eu estou cá. Estou a dormir um bocadinho. Portanto, eu despeço-me até para a semana. Vocês despedem-se. Até daqui a duas semanas. Então, olha. Vamos despedir. Vamos despedir agora. Uma pessoa não se despede. Tenha uma boa banana. Despeçam-se dos ouvintes até para a semana. Até daqui a duas semanas, vocês. Hasta a banana. E pronto, vamos concluir o programa. Podem-nos continuar a acompanhar no nosso blog. Este programa é de um profissionalismo extremo, já dizia o Jorge. Está seguro. Vocês conhecem o nosso blog? Ainda não conhecem? Nunca lá fui. Da semana passada, ninguém teve curiosidade. Mas ninguém conhece. Tens que ser fm.blogspot.com. Eu também sei ler, Afonso. Acertei. Obrigado. Eu estou sem óculos. Está sem óculos. Não consigo ver o que está na barra. Diz lá então. Eu estou sem relógio, não consigo ler. Exato. Bola na rede... esquecfm.blogspot.com. Espetacular. Ou então no Facebook, Afonso. Ajuda-me sempre. Qual é o programa que eu mais gosto na esquecfm? É o Bola na Rede, mas já toda a gente sabe. Pois é verdade. É o meu! E pronto, vamos concluir. Até para a semana pela minha parte e pela parte dos comentadores até daqui a duas semanas. Yeah! Yeah, férias! É, adeus. Igual Benfica, hein? Ah. Buf. Beijinhos. Já acabou! Bola na rede!